consciência, agora que me doeu. E eu evito concorrência, quem gosta de mim sou eu. Neste momento, eu saudoso me retiro, pois teu velho é filho meu e pode me dar um tiro.